Lander, Vasco Whisky, continua a aproximação, aguarde a atualização de pouso, ajuste 107. Pouso 107, aproximação, guarda a atualização. Janela 326, solo 33, livre pista direita, chame controle, solo 121 das mãos. 221-6326. Follow. Acho que isso que confirma a parte de cheio após o pouso. Parte da base, senhor. Tá vendo? Acho que isso que tráfego avistado, pouso autorizado, pista 17. Vento 120 graus, 122. Livre pouso na 17, 903. Padre de 93, número 2, número 3 no seu tomar. 4. Oxana 63, 15, confirmo, já iniciando? Estamos aguardando o terceiro. Gente, meu 315, a infraero monitora a nossa frequência. Assim que estiver totalmente pronto, reporte. Vai chamar então. Um minuto que está esperando. Eu estou pronto. Estou só esperando alguém. Então. Gente. Paulo 6326, André Chanel e Bruna, sua escuta. 6326, segue bem Alfa Matheus Juliette. Alfa Juliette, 6326. Rolou? Rolou? O Xenem é 142, no 5 autorizado que estiver do ferramenta, reposte rápido. Oi? Não, aqui é o homem, é o Loreira. Romeu November, Osco Whisky, solo 35, autorizado backtrack, táxi via pista, reforço livrando pista, táxi Romeu. Zero, oito, zero, gente da Mike, preciso autorização. Prazo 9090, Feira de Santana, aguarde o chão de aguarde. Após as duas entradas chegou, estamos prontos. 6315. Gente, o Xenem 315 agora. Agora. O Xenem 325, tem intervenção de direção para remoto 14, pode vir? Posso puxar um pouquinho, a gente aguarda o vim ingressar aqui e consegue. Gente, então mantém a gente da Juliette, inicialmente 6315. Vai ter que manter, entende? Que escuta? Só para registrar um bonito pouso. Boa, 964. Eu estou bem, eu estou com para o de passar agora, Felipe. 6320, graças ao remoto 1441. Ok, remota 14, passou no 6326. Para 2.000 pés, ajustado 1.0.1.7, voo direto Duna. É o número 2, tráfego à frente, afastado 13 bits. 2.000, 17, Duna da presente, Xenê 6142. Repassagem às águas da companhia, após autorizado táxi, da parte 1, e já até o ponto de espera. No ponto de espera, torre 1-18-95, agir Xenê 0-17. Pois sim, após levar o 17 com 343, salve. Você está no 6326, é 8 aí? 6326, remota 14. Rota 14, no último, obrigado. O Xenemia 321, número 2, para cópia, prepare a saída Arbor Elefant. O Xenemia 315, coordena com a equipe de sol, assim que a coisa da companhia livrar a retaguarda, inicia a chama táxi. Fazer, mas eu vou fazer a chama táxi, 315. Então, 3193, número 2 no setor. Mais 0090. Autorizado por Espírito Santana, nível 080. Segue conforme rota. Decola da 10, primeira curva esquerda. Segue perfil de saída mole, após direto, aciona 0260. Controle na 20.8. Autorizado pela Santana, nível 080, conforme rota, decolagem da pista 10, com curva esquerda, saída MOMS, direto pelo Santana, transponder 0260, controle de Salvador, 120, decimal 8, zona 9090. Fazer 9090, contejamento correto, confirmo, já vou usar na rota. 64, livre e aliás. Guardar é estabilizar, 964. Galeão, 5 horas. 5 4. Positivo, permanece com o número 2 para pouso. Acompanha o traço pela frente, obrigado. 0-1-6, vovô. 0-9-0, forma já voado o visual na rota. 29-0-9-0, reporte para o Chibeca Sanamento. Reportará. Paga! Salvador, azul 2714, para o Chibeca Sanamento. Azul 2714, no pátio 3, autorizado o Chibeca Sanamento, reporte táxi. Exato, o Chibeca Sanamento, reportará para o táxi 2714. Plano 3193, devido a obras, a retaguarda, coordene com a equipe de som, eu chamo o táxi. Das obras de retaguarda, vai coordenar para 3193, 9-3. Hotel Washington, Hotel Kilo, number 2, standby to clear. Oxalema 321, pronto, pode? Pronto, 321, autorizado Brasília, via Pisolino 7, após conforme rota, nível 360. Decola da 1-0, primeira curva direita. Segue perfeito sair da Arbó. Após Eletra, acena 5527, controle 120, decimal 8. Chama 321, quanto é remédio correto no 7, reporte para o feedback acionamento. Quem checa 3, chama a torre, 1-1-8-9-5. Amador, o chinelo é 1-2-3. O senhor 1-42 é o controle, contato radar, prossiga como autorizado. Prosseguindo 350, chinelo é 1-2. Na 63, não sei como é o ponto de espera devido à aeronave passando externo nesse momento. Salve, boa noite, boa tarde, boa noite, 964, estabilizado, final do X-ray. João, 1964, tráfego avistado, ponto autorizado, pistão no zero, vento 130 graus, 1-1 nós, ajuste 1-0 no meio. X-ray, pousa 1-0, 1964. 180, take off runway 17 with right turn, Arbor departure, Elefant transition, Skulk 5531, Salvador departure 120.8. Batão Rocha, Batão Quilo, cuide o conforme seus on board enable. Roger, to start up and taxi, call tower 118.95, Batão Rocha, Batão Quilo. Colador azul 27, 1-4, para o táxi, com 66 morte, 5 horas de licença, autonomia alterna, Alma, Serra Brava, flashback. Pátio 1-4, autorizado táxi, via Pátio 3, Pátio 1, Índia, até o ponto de espera, torre 1-1-8-5, ajuste no 0 no meio, vamos. Pátio 3, Pátio 1, Índia, no ponto de espera, torre 1-1-8-5, o azul 2-7-1-4, estado 0 no meio. Solo, tá 3-1-9-3-1-6-3, a bordo, 0-3-2-2, Campinha, pronto para táxi. Pátio 3-1-3, confirma autonomia? 3 horas e 22. Então, 3193, autorizado táxi, reporte através do portão 62, ajuste no 0 por 6. 0-6, passa através do 62, 3193. Solo Salvador, 1-0-9-0, no pátio 3, na posição 3 Romeu. Procura por chegar em estacionamento. Azul 9090, autorizado por chegar em estacionamento, coordenação aqui do solo, reporte rádio. Foi para táxi 1-0-9-0. 16 aguarda. Acelera para os 233, tem o pré-autorizado nível 160, copia a ordem de coordenação? 160, 233. E os 233, 1 minuto, cópia. 130 graus, pelo ano norte. Livre pouso, tá? 3154. A retaguarda do ATR via parte 1 no Índia, até o ponto de espera. No ponto de espera, torre 118, decimal 95, ajuste na 016. 016, retaguarda do azul, segue o ponto de espera em quebrado. Lula 964, autorizado básico de Alfa, reporte antes da Juliette. Alfa, reporte antes da Juliette. Hotel Kilo, Tex Approved, reporting Texway. Papá. Passaria 2233, pronto, Potter. Escuta, 2233. Passaria 2233, autorizado Barreiros, conforme rota, nível 160. Decola da 10, primeira curva esquerda. Segue perfil de saída Momo, transição Vapat, aciona 5556, controle 120, decimal 8. Autorizado 160, decola da 10, terceira forma, corrida a mão, corrida a mão, corrida a mão. Meio controle 1208. O passageiro 2233, da firma que não consegue cumprir o perfil. Passageiro 2233, planejamento correto, cumpra o perfil de saída inferior, iremos informar o controle. 2233, cumprir o perfil inferior. Marcação azul 9090, PAD 14, autonomia de 3 horas e 40, para a Aracaju. PAD 964. Azul 9090, aguarde para o uso, táxi. Aguarde. Fechando em Recife 12685, cadê? 2085. É, confirmou que já saiu assim ou ainda tem outro vivendo lá ainda? Curativo, o Airbus já está livrando já o ingresso do Juliette, segue até o Corum 5. Obrigado. 090 autorizado, táxi, via pátio 3, pátio 1 no Índia, até o ponto de espera. Ponto de espera, torre 118, decimal 95, ajuste no 016 no voo. Pátio 3, pátio 1, até a Índia, ponto de espera da 10, 618, do sinal 95, 1016 ajustes, zona 0 a 0. Solo 2009, muito boa tarde, informação Mike, autorização para ele, Alfa. Sou 2009, Ilhéus, aguarda o estetoscópio, prepare a saída da El, transmissão coral. Da El, coral, 2-0. Solo, Salvador, 3154, livro para o senhor. Sou 3154, autorizado táxi de Alfa, reporte antes da Juliette. Alfa, antes da Juliette, está 3154. Na linha 315, informa que está aguardando no ponto de estação na cabeceira, período da aeronave da coluna auxiliar com prioridade de vida, transporte de enfermo. Oscar Hotel Kilo, airborne at 52, contact your Salvador Departure Control, 120.8. 120.8. Goodbye. Pronto, Fábio. Oceané 6315, autorizado decolar, pista no zero. Vento 110 graus, 119. Decolar, 6315. São Coral, decola da pista 10, primeira curva direita. Aciona 5546, controle 120.8. Filialza aprovado, Golf 677 no 240 da El Coral, decola da 10, curva direita, 5546, transponder 1208 é o controle, gol o 2009, está na posição 62, pronto para push 10 de acionamento. Touro 009, treinamento correto, no 3154, ingresso em Juliette, portão 9, atente a obras no setor. Ok, Juliette 09, tá bom. Tá, 3154. Meu nome é 59, Mike, confere. Autorizado Galeão, VP November 857. Após, Monsur, nível 360. Decola da 10, primeira curva direita. Segue perfil de saída da El, Leda, após Irume. Aciona 5552, controle 120, decimal 8. Bora, 59, foi o deslizamento correto, no 10, reporte para o pushback acionamento. Ouviu a posição? Ciente, o número 59. Azul 0. Azul 0, mantenha o ponto de espera. Mantenha o ponto de espera. Zero zero nove, no 62, acordei no que solo, reporta táxi. Autorizado, reporta de táxi, 2009. O 2714 decolado aos 5.6, puxando o controle de Salvador, 120, decimal 8. Controle 1208. Controle de Salvador, azul 2714 decolado no perfil da Momo. Passando agora 1.200 pés para o 3.000 pés. Existe uma possibilidade de liberar da restrição para que possamos acender no PC da Momo? Neste momento existe a possibilidade de contato radar, suba ao nível 160, sem restrições, saída Momo azul 2714. Gente, muito grato. Nível 160 sem restrições azul 2714. 131-193, autorizado decolar, pista 1-0, vento 120 graus, 1-2-2. Miles of Salvador João, in case of communication failure, after 60 miles, they head back to Conquista. The main project had it until 60 miles after direction of Conquista. Papa Tango, what's your target? Controle, Chanel 6315. Chanel 6315, proceda. Possibilidade de ir a direto Mótiva? No momento não temos um tráfego na proa que o senhor tomaria para Mótiva, mas tem o perfil a saída agora de transferência. Poderia informar a posição do tráfego? O tráfego está na posição coral da terminal de Salvador. Controle de Salvador, eu sou 3193, uma boa tarde, saída da El, e solicita mais da El, se possível. 3193, contato radar, da via da EL para o nível 360, número 2 na saída. Sobe via da EL, número 2 na saída, até 3193. Boa tarde, bom, 1-0 na saída. Para o solo. Bom, 1-0 para Aracaju, autorizado. 1-0, 1-6. Via 4023 agora, 0 na saída. Azul 4462, uma boa tarde, passa coral, meia posição Mari para a chegada Mari, informe ideal coração, já no ideal desce para o nível 100. Para 100, quantidade vai estar também? Negativo. 100 Mari, azul 4462. Então, direto para a matura do farol de Itapuã, informe para a descida. Acione o código 0135 até o Juliette Serra. 0135. Controle Salvador, boa tarde, Azul. Azul 9090, Cena Momo. Azul 9090, contato radar. Suba via Momo. Suba e mantenha 3.000 pés na saída Momo, aguardando liberação. Saí da Momo, mandando 3.000 pés, Azul 9090. Controle Salvador, boa tarde, Azul 2705, informação Mike. Azul 2715, foi na proa de Amã, para a chegada Amã, reposto 10 descida. Amã, reportará 2715. Salvador, é o 6314, SNR com a Mike, boa tarde, descendo 1-5-0. É 3.004, desce via Mari para o nível 1-1-0. 1-1-0 via Mari, 3.004. Salve aéreo. Opa. Oi. Salvador, voo 9-6. Voo 9-6, reduza para 2-5-0 mais, via Mari, desce para 1-2-0. Prada 03, chame controle Salvador, 120-208. 208, gol 2009. 15, chame Recife, 1251. Controle é o azul 27, não faz? Possível. Você vê quando nós estamos atento à proa de barreiras, está presente? Autorizado. Autorizado, barreira, obrigado. O azul 9090, pode manter o 080. 080, azul 9090. Oscar Hotel Kilo, Calvary City Center, frequency 1260. Salvador, gol 2009, muito boa tarde, decolando essa escuta, passa 13.500. 2009, contato radar, suba para o nível 240 via Dael. 240 via Dael, gol 2009. Azul 2705 para descida. 27 no 5, desce e mantenha o nível 080. 080, 27 no 5. Azul 4462, voo start, desça para 4000 pés. 4000, pode liberar a velocidade? Liberado. Canal 63 no 4, desce e mantenha o nível 050. 50, 63 no 4, pode voltar? Negativo. Pode ser. É Juliano Serra, desça para 500 pés, ajuste no 096, chame a torre 1895. Serra. 3193, chame Recife, frequência 251. Recife 251, até 3193, boa tarde. 966, desça e mantenha nível 060. 060, gol 9966. Fala, até o Juliano Serra, ajuste 1016. Reporte no farol de Itapuã. Pega da Euleta Irume, decola da pista no zero após a decolagem, primeira curva direita. Transponder 5566, controle 120, decimal 8. À esquerda, foi na proa 200. Repórter para dentro, 097. Autorizado, descida para 3.000 pés, ajuste no 097. 3.027 agora, bom, 097. Agora, 462. Confirma o indicado. 2.589. Gente. Fechar na 63 no 4, reduza para 2.200. 220, reduzindo a 63 no 4. Gol 966, reduza para 220. 220, gol 966. Azul 27 no 5, reduza para 2009, número 5 na aproximação. 2009, 27 no 5. Azul 4462, inicia redução para 220, número 2 agora. Redução 220, azul 4462. Azul 9090, vou com vou João Durval. Durval, azul 9090. Reporte para modificação. Reporte. Voo 2009, chame centro Recife, 1251. Voo 251, gol 2009. Salve Salvador, voo 1834, puxa acionamento, posição 4. 884, aguarde número 2 do setor comigo. Confirme pra onde que é pra aguarde? Seu destino na Feira de Santana? Afirma. Aeroporto João Durval Carneiro, autorizado direto. Ah, obrigado. Não, não, valeu. Essa é nova. Tá, vou, Uno 659 autorizado, táxi direita Índia até o ponto de espera da pistão no 0, no ponto de espera torre, no 8, decimal 95, em negão no 0, no 6. Azul 4462, vetoração para o sequenciamento, voo na proa 040, limite localizador. Proa 040, limite localizador, azul 4462. Voo 966, vetoração para o sequenciamento, curva esquerda, voo na proa 035, limitada radial 280 de Salvador. Esquerda 035, radial 280 de Salvador, voo no 966. Voo no 097, desce para 2.000 pés, ajuste no 096. 2016. Azul 4462, desce para 3.000 pés, no 066. 3.000, azul 4462. Azul 2715, desce e mantém o 050. 050, 2715. Fecharé 6314, desce para 4.000. 4.000, 6314. 659, autorizado a alinhar e decolar, pista 1-0. Vento 120 graus, 139. Passarelo 2233, autorizado o táxi até o ponto de espera da pista 1-0 via FAT, táxi em Índia, no ponto de espera Torre, 1-8, decimal 95, quem negar no 0 no meio. Pátio Índia, considera 1-0, lá 118, 95, 1017, Índia fechada. Via 10 level de 7,000 feet. Via, volta level, direita, azul 4462 para o localizador, direita 060. Direita 060, azul 4462. Livre pista direita, no corte, frequência livre. Chamada 314, é redução para 210 da presente voo Duna. Reduzindo, voando Duna, 6314. Voo 097 autorizado para se ficar localizado, desce para 2000. Certo, autorizado, 097. Modifica da presente, azul. Terceiro em condições visuais, uma frota vai reportar no CT, reporte cruzando 4.000. Azul 4462, desça para 2.000 pés, autorizado LS. 2.000, autorizado LS, 4462. Azul 2715, vetoração para o sequenciamento, curva esquerda para o 085. Esquerda 085, 715. Visual, 097. 097, chama a torre, 1-8-9-5. 1-9-5. Azul 2715, reduza para 1-7-0-9, desça para 3.000 pés. 1-7-0-9-3-2-7-5. Fechamento 6314, desça para 2.000 pés, número 3, autorizado em LS. Para 2.000, número 3, autorizado em LS, 6314. Alô, 0. Vento 120 graus, 129. Seguir por 10, 1097. Estou em Salvador, boa tarde, passarelo 2233, quando sair na beira está pronto. Passarelo 2233, mantém o ponto de espera. Mantém ainda, 22. Voo 659, decolada, Zulu 3, chama e controle, Salvador, 120, décima 8. 208, não tem 5, obrigado. 1-8-0, tráfico para 7 minutos, Embraer 95. Reduzindo 1-8-0, meia 3 no guarda. Número 6, continua a aproximação, aguarde a autorização de pouso, informa o número 2. Sente na escuta azul 4462. 714, chama o centro Recife, frequência 12685. Recife 2685, teria alguma alternância? 12545. É, 2885, entrado. Vamos fazer o seu peito ali, será que congelação? Ajuda o 715, correr direita para a 1960. Direita 1960, 2715. Autorizado, descendo para 2000, 3060 na meia. 2000, descendo 2715. Voo 966, desça para 4000 pés. 4000, voo no 966. Um 884, autorizado táxi até o ponto de estrada da pista 90 via pátio e táxi Índia no ponto de estrada Torre, o 98, decimal 95, QNH 10 no 6. Era 795. Voo 966 em redução para 200, autorizado precipitar localizador nesta prova. 2-0-0, reduzindo autorizado, interceptar o localizador, 1-9-6-6. Comandante, boa tarde, São 3235, informação mais, está cruzando 2-0-5, autorizado 135. 3235, desce via 10 para 0-6-0. Bom, 3-0-0. 0, vento 1-2-0 graus, 1-1 live. Livre pouso, azul 4462. Ajuste no 0 no 6, continua a aproximação, aguarde a autorização de pouso número 2. No 0 no 6, aguardando o 63 no 4. Pelo 659, chame centro Recife, 251. Quando Recife, 659, obrigado. Torre Salvador, boa tarde, azul 2715, estabilizado, final de 12 milhas. Azul 2715, ajuste no 0 no 6, continua a aproximação, aguarde a autorização de pouso, número 3. 2715, visão. Se tiver condições, já no localizador, reduz para aproximação. 9-6-7. Azul 4462. Sola azul 7 livre, pista direita, chame controle solo 121, décima 1. 21-1. 4472. 121, décima 1. Azul 4472, bora de volta. Azul 4462, táxi autorizado, Alfa, reportante do táxi de leite. Alfa chama de táxi de leite, 442. 1-0, entre 1-2-0 graus, 1-1 nós. Eu vou autorizado no 1-0, 6-3-1-4. 4, Monte 3, 9, 30, Alterno Berlândia, próximo ataque. Decimal 95, quem negar no 0 no meio. No 0 no meio, ele está aqui, a gente chama a torre, a gente está 3, 5, 7. Fogo 1, 8, 8, 4, 7, escuta. Via Bosco para 4.000 pés, 1.0 no meio. Via Bosco, 4.000, 1.0 no meio, 3.2, 3.1. Bosco, espera, qual o número dele? Uno 184. Ah, obrigado. O 1884 já chegou? Azul 4462, mantém a posição, esse detector de lei. Mantém a posição de lei. Uno 184 está na escuta da torre. Obrigado. Mais dois tráfegos frequenciados. Um já passou o externo. Presta atenção. Eu tô visual com ele. Presente. Relé 6314, solo 120, livre pista direita, chame controle, solo 121, décima 1. Solo 21, vai liberar direita 63, eu não gosto. Boa tarde, Xané 6327-240, filial Cint da November. Xané 6327, confirme nível solicitado. 240, o último se ele tiver. O Xané 6327, ciente, agora de cópia. Vale. Paulo Salvador, uma... Boa tarde, Xanera 6314, livre à direita. Xanera 6314, autorizado táxi via Taxi Alfa, reporte antes do Taxi Juliette. Via Alfa, reporte antes da Juliette, 6314. Pode prosseguir o azul? Negativo, vai manter a posição antes do Taxi Juliette, aguardando a liberação do portão 3. Lá 6327, se possível, nível 140 para ele. Confirme nível 140? Confirma. Gente, tá pronto, cópia, o Xalé 6327? Próxima cópia, o Xalé 6327, autorizado Ilhéus, via Golf 677, nível 140, saída Coral. Decola da pista no 0, após a decolagem curva direita, transponder 5005, controle 120, decima 8. Assente 0140 para Ilhéus, decola da com curva direita na Coral, 5005, 208. 10, vento 130 graus, 132. Livre pouso na 10, gol 966. 7-1-5, autorizado táxi Alfa Kilo Pat 3, atento ao sinalizador. Alfa Kilo Pat 3, atento, 27 na segunda. Oceano 6327 na escuta. 3-7-0-6-7. 66, fala os 24, livre pista direita, chame controle solo, 121, décima 1. Solo, 121, décima 1. Alô, Graça, chame solo, 121, décima 1. Qual é o meu estimado pro push? Quase. 3 autorizado a decolar, pista 1-0. Vento 1-2-0 graus, 1-2-2. Livre decolagem, 2-2-3-2. Obrigado. Via 4-3 alfa, quilo, 4-3, reporte para ingresso no pátio principal. Alfa, quilo, 4-3, vai reportar para ingresso principal, vou na nave. Oceané 6227, autorizado por tiver acionamento, portal 3, chama táxi. Oceané 6227, chama táxi. 1-8-4, autorizado, galera, pista 1-0. Agora 1-8-4, autorizado, galera, mantém pista 1-0. Aqui mantém 1-0, porta táxi, Oceané 6329. Calcão, frequência 1, 895. 895, pessoal. Diretor Alfa, obrigado, boa. Alfa da Tower, boa tarde, terceiro pessoal. Diretor Alfa, Ornella, Sunway, 10. É, Portugal, 2-1 Alfa. Que é mesmo, 1-0-1-6. Continua approach. Wait for, stand by for, end of the. Continuing the approach, wind checklist. Portugal 2-1 Alpha, continue approach, stand by for runway vacated. Continuing the approach, wind check, please. Wind 120 degrees, 12 knots. Obrigado, continuing the approach. Salvador 2233, decolada 26, chame controle de Salvador, 120, décima 8. 208, Salvador 2233. 85, décima 2000, autorizado MS, 1-0 na meia. Autorizado, vamos lá, estabilidade. 120 graus, 122. Ativa decolagem, voo 984. Boa tarde, 3567.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0 Afirmando, saída MOMO? Afirmo, saída MOMO, 233. Tá liberada a restrição? Suba sem restrições após 4.000 direto barreiras. Restrição, até após 4.000 barreiras, 233, obrigado. Bono 966 autorizado, parte 1 no portão 06. Portão 06, volta 966. Vira lá. Cleveland, Runway 10, Pascal, 021 Alpha, muito obrigado. 1884, decolada aos 28, chame controle Salvador, 120, decimal 8. 208. Salvador, Salvador, o gol no 884, na subida Fuca, sinalização Aracaju. 884, contato radar decolagem, suba via Fuca, nível 230. Via Fuca 230, contato radar, gol no 884. Autonomia 105, campeão. 6227, autorizado táxi até o ponto de espera da pista no 0, via táxi em Índia, quando lá torre no 8, decimal 95. Quem negar no 0, no 6. No 0, no 6, DB táxi 84, na esquerda. Portugal, Azul, Tua, Alfa, at-ground, at-29, vehicle to the right, contact with Salvador Ground, 121, that's my 1. To the right, 121, at-ground, Azul, Tua, Alfa. Afim, a posição é 06. E o Azul, pode prosseguir? Afirmo, Azul 4462, autorizado, 43, Juliette, Pátio 1, Portão 3. Portão 3, 4472. Poxa, Nero 6321, da Fonte Protáxi, temos 130, bota. Confirme alternativa e autonomia, Poxa, Nero 6321. Poxa, Nero 6321, ciência, aguarde Protáxi. Aguarde. Salvador, muito desculpa, tarde, é o 021 Alpha, vem aqui de runway 21101, Foxtrot. É Portugal 021 Alpha, approve taxi via taxi Alpha, report full charge, taxi Juliet. Tini via Alpha, report full Juliet, é Portugal 021 Alpha. Taxi Juliet, 6314, tá valendo. 6314, aguarde. O Telé 6321, autorizado táxi até o ponto de espera da pista 9 horas via pátio 1 e táxi em Índia, no ponto de espera turno no 8, decimal 95, quem nega no 0 no 6. Autorizado táxi via pátio 1, temperatura 0 no 6, 0 no 6, 0 no 6, 0 no 6, 0 no 6, 0 no 6, 0 no 6, 0 no 6, 0 no 6, 0 no 6, 0 no 6, 0 no 6, 0 no 6, 0 no 6, 0 no 6, 0 no 6, 0 no 6, 0 no 6, 0 no 6, 0 no 6, 0 no 6, 0 no 6, 0 no 6, 0 no 6, 0 no 6, 0 no 6, 0 no 6, 0 no 6, 0 no 6, 0 no 6, 0 no 6, 0 no 6, 0 no 6, 0 no 6, 0 no 6, 0 no 6, 0 no 6, 0 no 6, 0 no 6, 0 no 6, 0 no 6, 0 no 6, 0 no 6, 0 no 6, 0 no 6, 0 no 6, 0 no 6, 0 no 6, 0 no 6, 0 no 6, 0 no 6, 0 no 6, 0 no 6, 0 no 6314, após a passagem da aeronave da companhia Ingrete Juliette, portão 7. Juliette pro 07-163-04, obrigado, daqui a pouco. 884, chame Recife, 2085.